1170. Sou 1170, chame torre 118, decimal 95. 295, ou 1170. Sou 1172, autorizado final ILS, desce para 2000 pés, informe estabilizado. Desce 2000, encontrará estabilizado, 1172. Sou 1172, informe que segue tráfego da mesma companhia, posição de 12 horas 10 milhas. Cruzando 2.400 pés para 2.000 pés, 1.970 de grau de speed, Boeing 737-800. Gente, 1.172. Confirmar o último 389-2020. Negativo. Gol 1972, tem condições de iniciar a redução para 1.709? Iniciar a redução, gol 1.72. Na 3891, no reautorizado, descida até 3.000 pés. Prosseguindo, descida 3.000 pés na 3891. Bom, 1098, autorizado, tinha um contato. Lista 3891, pode cancelar restrição de altitude e velocidade em pelo? Ativo, livre velocidade, sem restrição de altitude. Gente, cancelada as restrições, grato. Bom, 1972, confirmo estabilizado. Gol 1972, controle. Prossiga. Está estabilizado. Estabilizou. Após aproximação, chame a torre 1118, decimal 95. 1895, 1172, obrigado. 3891, livre descida para 2000 pés, autorizado final de procedimento ILS, X8190, em redução para 1809, informe estabilizado. Essa 2000 ILS X8190, chame estabilizado, reduzindo na 3291. Solo 70, solo 07, direito 211 no solo. Direita 21 no gol, 190. Obrigado. Gol 1172, autorizado pouso pista 10, vento no 60 graus, menos 200 metros. Livre pouso, gol 1172. Uno. Alfa Juliette, posição 10, bate 1, gol 1170. para o táxi, Bono 098, 95 a bordo, 2 horas e 45, Fortaleza. 098, está autorizando o táxi via Índia, quando espera a pista no zero, chame torre 1895, registro no 019. Índia, quando espera 295, 19, igual no 098. Espera 6212, da série identificação via Margas para nível 050. 050, via Margas, pode baixar. Autorizado o táxi. O Uno 72, somos 10, táxi à direita, chamou 2-1 no decimal. Uno, só. 2-1, Uno, Paulo Mangego, no Uno 72, já. 172, está autorizado o táxi Alfa, reporte a Juliette. Alfa, vai para o táxi da Juliette, é o 172. Salvador, boa noite, está 3891. Está 3891, autorizado o pouso, pista 10, vento 160 graus, 5 nós. Autorizado o pouso na pista 10, 3891. Uno 098, autorizado em A e mantém o 0. Mantém no 0, Uno 098. Antes da Juliette, Uno 172. Uno 172, ingresso Juliette, curso 07. Juliette, curso 07, Uno 172. Então 3891, nós estamos autorizado Alfa, Juliette, remota 1271. Alfa, Juliette, remota 1271. Bom, 972, essa é a identificação, desça para nível 060 na proa de Duna. Identificou a proa Duna 060, no nosso. Sou 098, decola os 15, controle 120, decima 8. 08. Bom, 098, decola. Bom, 098, contato radar, se vazia era nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA, bom, 098. Paulo, na 389 não tem ninguém aqui na 112, viu? Sim, informarei pra ele. Canal 6212, autorizado descida para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado sinal ILS, informe estabilizado. 2000, encontrará estabilizado, minha 2000. Solo Salvador, eu tô mais que não sei bravo. Siga a Mike que foi bravo. Mike é que foi bravo na posição 2 do pátio 1, precisando rebote na posição 1 ou 3 do pátio 1. Mike é que foi bravo, sou autorizado no rebote ao término. Foi bravo, gente, obrigado. Bona 098, chame Recife 12545, Altan 2800. Câmbio 2 1 2, complete aproximação, chame torre 1-1-9, decimal 95. 2 1 9 7 2, autorizado sinal ILS, disparo 2.000 pés, informe Boa noite, acionário 62, 1-2, vai passar externo, baixo, fecha e corta. 62, 1-2, ciente, autorizado, pouso, pista no 0, ventrúmulo 60 graus, 8 nós. Leve pouso, não no 0. 972, reduza para aproximação final, chame torre 118, decimal 95. Reduz torre 295, 96. Torre Salvador, boa, gol 1972, sinal da 10. 972, continue a aproximação, retroação e pouso. Seguinte, continua reduzindo, gol 1972. É, não há necessidade de reduzir, só aguarde a retroação e pouso, a aeronave está tocando, já vai liberar. Ok, então só aguardando, gol 1972. Ai 6212, solo 27, táxi direito, 21 no solo. 21 na Libra, 6212, Moraes. Solo, Xenero, 6212, segura na escuta. 6212, está autorizado o táxi Alfa GS. Remoto 1-4-4-1. Alfa Juliette, remoto 1-4-4-1. Bom, 972, solo aos 29, tá? Isso é direita, 211. Direita, 211, 9. Solo Salvador, boa, bom, 972, livrou na... 972, está autorizado, Alfa GS, porção 09, bate 1. Alfa Juliette, porção 09, confirma? Afirma, 09 do Pati 1. 09 do Pati 1, na nossa GS. Solo Salvador, é o canal mais desejado, foco de alto negócio, então seja o remoto do Pati 1. Gente, mais que foi bravo. Gol 972 e aguardando o sinalizador no... Boa noite, Gol 1170, informação Charlie, autorização Campina Grande, posição 10. Gol 1170, aguarda Copa, poderia confirmar se foi feito uma DLA? Eu vou confirmar na empresa aqui. Gente. Prossiga. A empresa está repassando o poder da DLA para o 0340. Tem, tire chegar junto com a sala em S, então, por gentileza. Saída para o Gol 1170. Bucas e Pá. Bucas e Pá, certo. autorização. Voo 1170. Está autorizado a Campina Grande, nível 370, decola a pista 10, curva à esquerda na saída Cucas e Pá. Via piso voo 10. Pós-neu, amanhã pode prosseguir direto conforme a rota ou plano de voo. Motor em Salvador opera 1208, transponder 5527. Tem autorizado Campina Grande, nível 370, decola da 10, curva à esquerda. Saída Cucas e Pá, transponder 10, Neuma, direto Campina Grande, roda proposta. Controle 1208, transponder 5527, voo 1170. 1170, o contagião está correto, autorizado para o chefe de saneamento, são prontos, táxi. Autorizado, chefe de saneamento, semana para o táxi, o 1170. Autorizado táxi, parte 1, 1, táxi 2, India. Quando será a pista no 0, chame torre 1895, existe na 019. Tem autorizado táxi, parte India. Quando será da 10, torre 1895, 1974. Ajuste 1019. 170. Qual a informação que está deixando de madrugada? Negativo. Muito obrigado. Realizado aliado decolado soma zero, vento 170 graus, meia 19. Sim, aliado decolado com zero, ou 170. Sou 1170, bom dia, contato radar, sopa para nível 370, saída Pucra. 370, saída Pucra, desembargo 1170. Ele poderia coordenar a flor de paz para o voo 1170. Ativa, vai de coordenação, voo 1170. Aguardando o voo 1170. Se tiver autorizada para o desipar. Pode desipar, vou no terceiro. Azul 4220, essa identificação, desça para nível 050, vou direto para lá. Ativo. O 1970, chame Recife, 2545, alterno 2685. Recife, 2545, alterno 2685, 1970, obrigado.